Torre Salvador, ABSA 8487, bom dia. Tá passando Simbra. ABSA 8487, ciente, continue a aproximação número 2 para pouso. Positivo, aguardando autorização para pouso. ABSA 8487, reporte na BA. Reportará 8487. Salas 2-1 no direito, no 2-1, no 9. Direita, 1-2-1-9, baixo 2-1, seguramente. 2-2 no mesmo, mas é a posição antes da Juliette. Sim. O vento 1-5-0 graus, 0-9 nós, livre pouso, pista 1-0. Livre pouso, pista 1-0, ato saúde 4-7. Vamos à deposição. Ok, mantendo. Isso 2-0, vai prosseguir táxi via Alfa, ingressar na Delta. Na Delta, chame Torre 1-9-5 para cruzamento 1-0-2-8. Alfa, Delta, na Delta, chama Torre 1-9-5 para cruzamento. Vamos poder ver. São dois, vai aguardar o instante para o pushback, ok? Tem uma aeronave e a retaguarda que vai iniciar o táxi. Sou 2-0, cruza de imediato? Passou, cruza de imediato, passou 2-0. Passou 2-0, agilizando, autorizado o cruzamento, 1028. Autorizado o cruzamento, passou 2-0. ABSA 8487, solos 2-2, direito no 2-1-9. Gente, livrando após o 219, o ABSA 8487. E autorizada a chegada amada e desça para nível de voo 050, que é negão no 013. 050 na Projetap, da 3144. Azul 4076, desça para 2000 pés, autorizado final em LSXU, reposto utilizado no localizador. Oito nós, check 3. Baixado e travado, livre pouso 3204. 18.95, QNH 1003, good trip. Roger, clear taxi via apron, Indian off your departure, A10 on Radio Tower, 118.95. Have a nice work, bye-bye. 4463, QNH 1003. Portão 3216, vou observar o táxi da Azul, vai ingressar na Juliette para o portão 1. Ok, observando o azul, ingresso Juliette 1, tá? 3, 2, amanhã. Vai dar o certo. 8487, vai prosseguir táxi via Alfa, exportando esse táxi via Juliette. Alfa e após Juliette pro ABSA 8477. CNE 6213, cobre a equipe de solo que após a passagem da aeronave da TAM, a sua retaguarda que vai parquear no 01, tá livre pro repós táxi. Vamos pro 1 aí, esqueci a 2 aqui. Tower, good afternoon, Azul 463, they're ready for departure, hold departure on A10. Roger, Azul 463, please line up and wait one on A10. Line up and wait one on A10, Azul 4463. Mari, desço para nível de voo 060, se negando 013. 060, chegada a Mari, alguma velocidade recomendada, com 74? Então, 3144, confirme sua velocidade. Está mantendo 3009 até uma centena, após 2250, para 3144. Quando 754, mantenha 250 nós. 250, confirme. Afirmativo. Então, tá bom, vai manter 350 nós. 04, fala 25, direito no 219. 219, obrigado. 13. Alterna 3, 3, 3, 3, 1, 4, 4. Azul 4463, clear for takeoff on A10, wind 160 degrees, 08 knots. Clear takeoff on A10, Azul 4463. Azul 4, táxi de Alfa, reforçando o táxi de Juliette. Azul 8487, vai ingressar na Juliette para o pátio 3, posição 10, atende para os sinalizadores. Positivo, Azul 8487, agora esquerda na Juliette para o pátio de carga. 754, 4000 pés. Descer para 4000, 754. Quatro, quatro, meia, três, correction, Azul 4463 airborne, S27, call 120.8, have a nice flight. 120.8, have a nice flight, goodbye, Azul 4463. Bye. CS para ingresso no passe 3804. 3804, vamos depois na Estrela Juliette. Manter onde está Juliette. 63 airborne. Dial departure, checking in. Azul 4463, with the contact on departure, climb to level 180, dial departure. Climb unrestricted for level 180, dial departure, Azul 4463. 4463, fly direct to Lida position. Fly direct to Lida, Azul 4463. Bono 041, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, que é negar no 013. Autorizado, Bono 041. Para o táxi Ocean 6213, 149 no TV. Estamos com 5 horas de autonomia. E até na Guarulhos. 49 no POB? 149. 149 no POB, autorizado táxi via IG Alfa, no ponto de espera da 10, chame Torre 1895, QNH 1013, boa viagem. 118.95 no ponto de espera, Ocean 6213. Então, 3804, no decisão táxi 09 da Avianca, vai ingressar na Juliette para o portão 3. Copiado, Juliette 3. Autorizado, LS5, pode estabilizar, tá 3144. Cono 754, segue tráfego, 12 horas, 13 milhas, desce para 2 mil pés, repostabilizado no localizador. 2000, portal estabilizado, 754. 76, livre pouso no 0, vento no 5, 0 grau, 08, mais. Livre pouso, pista no 0, 40, 7. Departure 04463. After letter, we will fly which position, ma'am? After letter, direct India Lima Hotel. That's correct. And call now receive status frequency 13325. 13325, alive, 04463. Sana 62 e no 3, pronto? Mesmo, pronto. Sana 62 e no 3, ali mantém no 0. Tem condições de agilizar as manobras? Afirmativo, agilizando. Afirmo, ali mantém no 0, Sana 62 e no 3. E mantém no 0, 62 e no 3. Gol no 941, identifique, chegada mar e desça ao 50, 050. No 9. Chamatório, tá 3144? Afirmativo, foi instruído anteriormente, chame torre 1-1-895. Tente 395, tá 3144. O gol no 754, livre LS X-Ray. Livre o LS X-Ray, gol no 754. O Gol no 041, desça 2000 pés com 1013, livre LS. Para 2000, livre LS, está no Gol 041. Gol 941, voo ITAP. Papá Romeu Charlie, contato radar afastado, 77 milhas de Salvador, vai prosseguir na proa do VAR e reportar para a descida. Parou no 1500 pés, proa do Forte, para, da Praia do Forte para ingressar a Corrida do Forte. O ajuste 1013 padrão. São 3144, vento no meio 0 grau, 079, livre pouso, pistão no 0. Livre pouso, pistão no 0, da 3144. O Sané 6213, decolou 36, chame o controle 1208. 208, obrigado. RIF 250 nível, via PISC 58, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Fuca, transição Caju, controle 1208, acione 5132. Batido. RIF 250, 1458, decola da 10, com curva esquerda, Fuca Caju, vai acionar 5132, chamar o controle do 208, pastor 20. Pastor 20, procedimento correto, pastor relacionamento. Reportará, pastor. São Salvador, 476, Juliette. 076, está autorizado ingresso na Juliette, portão 9. Tem Juliette, portão 9, 476. Gol no 895. Chama a torre 10895, gol no 754. 129, 3144. Salvador, boa tarde, o gol no 754, estabilizado, e ele é sexeidão no zero. Boa tarde, gol no 754, vento no meio 0 grau, 079, livre pouso, pistão no zero, cheque trem. Autorizado o pouso, o gol no 754, guardão. Voltar 3144, legal. 3144, vai prosseguir táxi via Alfa, reportagem táxi via Juliette. Prossegue via Alfa, reportagem via Juliette, está 3144. Acionamento no 8-6254. 6254 no 8 está livre e apostado. A interceptar o voo 1041. Uno 041, torre agora em 1-1-895. 895. Portão 04-3144. 04 da 3144. Uno 754, solo 41, direito no 219. Direito 219, gol no 754. Solo Salvador, gol 1754, livrou. No 754, táxi Alfa, mantenha da Juliette. Prossegue táxi Alfa, mantenha da Juliette, gol no 754. 94. Passando externo, o gol 1041, Torre Salvador. Tente gol no 041, livre pouso no 0, vento no 40 graus, 07 nós. Livre pouso, 1-0, gol 041. Guarulhos, confirme o PLB. 127, pátio Índia, ajuste no 0, no 3, espera a torre, 1895. Quatro, táxi via Juliette, portão 8. Prossegue táxi Juliette, portão 8, gol no 754. Meia dois, uno três, chame agora Recife, 1-3325. Bom dia, Sané 6254, a linha e mantém pistão no zero. E mantém pistão no zero. Três. Livrando Bono 041. Bono 041, solo 45, direito no 219. 9. 3-1-3-3-2-5, confirma. Confere. Muito obrigado, bom trabalho. 041, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, porta norte da Juliette. Oceano 6254, livre da colagem no zero, vento no 30 graus, 07 nós. Tô 6213. 22, correção? Quem chamou o controle? 213. Tem outra frequência aí que eu já fiz as 4 chamadas por cento, não tô conseguindo contato. Tenta em 1251, comandante. 251, obrigado, amigão. O 2230, 2000 pés, 1013, livre LF. 6254, decolou 46, chame o controle 1208. 208, obrigado, 6254. Senhor Salvador, boa tarde, Oceano 6254, subida da El. 6254, contato radar sumo 360, saída da EL. 360, possibilidade de voar da EL? Autorizado. Obrigado. O Paulo, é o Pacho 20, parou a semana. Acione a portax, Pacho 20. 20. Aqui da Juliette, o Gol 041. 041, Juliette, portão 11. Juliette, 11. Estamos no Zulu, aguarde cópia com aqui. 41, passando externo, chame torre em 1 no 895. 895. 941, obrigado. Salvador, boa tarde, eu vou 941. Boa tarde, eu vou 941, livre pouso no 0, vento no 40 graus, 08 mais. 7, esposo, vou 941. Serra mais com a velocidade de casa? Consegue incrementar um pouquinho para manter a prioridade? Gentileza. Até aumentar o máximo que puder aí, sem prejuízo, até mais próximo de pelo. E ele é X-Ray, pista 10. É a torre de Salvador, Foxtrot, Tango Oscar, prossiga. Gente, qual o pátio? Gente,

Obrigado, bom dia. Romeo Charlie, para manter as condições do AIS, informe rotatória. Pode ir para rotatória se tiver condições. Você vai ingressar para o portão rotatório de qualquer forma. Gol 328 foi TAP. Juliette Tango Zulu livre, decolagem no 7, vento no 70 graus, 08 mais. 2230, solo 57, direito 1219. Direito 1219, 2230. Sol Salvador, boa tarde, passageiro 2230. 2230, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 2230. Pastor 20, livre decolagem no 0, vento no 70 graus, 07 nós. Pastor 20 com livre decolagem. Juliette Tango Zulu, decolou em 57, chame o controle 1 no 208. 208, grato Tango Zulu. Olha o Papa Tango Zulu, Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, suba para 3.000 pés, saída Arbor. 3.000 da Arbor, grato Tango Zulu. Mais 3, atento ao sinalizador 2230. Salvador, 1924, 1924, identifique chegada da Mari, desça ao 060. November, confere, um minuto para a Copa Fortaleza. Tá meu controle em 1208. Prato, controle 1208. Controle é o pastor 20, decolado 10, saída da PUCA. Pastor 20, suba o 250, saída da PUCA. Negativo o 924. É o número 4. Você ainda vai ter que reduzir agora para 259. Tá bom. Desça para 4.000 pés com 1.013. Desça para 4.000 pés, 1.013. Voo no 3.22. Juliette Tango Zulu, voe Arbor na presente. Arbor na presente, Zulu. Motor de salvação. tarde, voo no 600, desça para o chão 90. 600, identifique, chegada Mari, desça 70, 070. É 70, Mari, voo no 600. Gente. No 041, está autorizado, Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19. Decolando 0, curva esquerda, saída Momo, frote, controle 120, decimal 8, transponder 5405. Atente, eu vou no 041, está autorizado, Fortaleza, 370, Upper Zulu 19. Decola no zero, esquerda, Momo, frote, 5405, aciona, 208 é o controle. Está no 11, 045. 5405, correto, reporte pronto no 11. 5405, vou 045. 5 na aproximação, no 600. Agora é a Oscar, 1 minuto para cópia 4089. Sente 697, senhor está com tráfego da sua retaguarda, afastado somente 4 milhas. Vou esperar abrir umas 5 milhas aqui que o senhor continua descendo. Ok, vou aguardar então. Assim, no 697, desça para 3 mil pés com 1013, no 697, reduz a velocidade para 229. Para 3 mil pés, vou no 697. .34, reduz para 2209. 220 agora, não, desce. Vou no 600, reduz 229. 220, 600. Tá mais bloqueio, bom. Serra Mike, ciente, continue sua descida para 4 mil pés. O Gol no 328, desça para 2013, livre LS X-Ray. Desça 2013, livre LS X-Ray, só zero, Gol no 328. Salvador, já 3283. 3283, identifique, chegada Mari, desça ao 080. 3203, número 7, reduz para 259. Negativo, 2509. 3193, informação novembro, autorização São Paulo, Rio de Janeiro. Confirma a matrícula? 3193. Informação é a Oscar, o senhor número 2 para a cópia. Gol no 697, vetor radar para sequenciamento, né? Tenha presente pro limitado pelo localizador. Presidente Brown, lote ao limite. Zero, via Perisic 50. Decola da 10, curva direita, saída da El Leda. Após Leda, voa direto Eudes. Controle 1208, transponder 5177. Correto 5177, 1208. Reporte, pronta. 5177, na rotatória. Papa Romeo Charlie, torre 1895. 1895, Romeo Charlie. Gol 91697, eu sou uma navegação por hoje, dona livre, ele é sexo. Reporte na vertical da rotatória, o senhor conhece o aeródromo? Já estou na rotatória, afirmativo. Gente, o Papa Romeo Charlie, devido a sequenciamento para final no zero, o senhor vai manter 360 no setor. Mantendo 360 no setor, Romeo Charlie. Torre Salvador, gol 328. Gol no 328, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Tá aguardando. O Romeo Charlie copiou a torre, inicie 360 de imediato. 360 já à esquerda, Romeo Charlie. Olha, a Terra, Terra Mike, reduz a 1701. Árvore, está liberado a edição? Juliette, Tango, Zulu, mantém ainda 3 mil pés, devido a aeronaves na chegada Mari, sendo vetorado para sequenciamento, mantém ainda 3 mil pés. Ok, está mantendo, aguardando aí, 9 mil pés, Tango, Zulu. As instruções do Serra Mike, o senhor chamou? Serra Mike, reduz para 170 nós. 170. Oscar. Sua frente, curva agora direita para 180. Direita 180, Mike. Vai atingir 80, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3. O senhor vai prosseguir para 1-0, então? Afirmativo. O Papa Romeo Charlie mantém a espera no setor, aguardando instruções. Informo que tem um sequenciamento grande para 1-0, ok? A senhora pode encaixar na 1-7 entre uma aeronave e outra, é isso? Afirma, o 1-7 era a ideia, o Papa Romeo Charlie. Reporte reintercepção no final 1-7, evite redução, ok? Ok. Qual a posição e direção do vento? O vento no 20 graus 07 nós, Papa Romeo Charlie. O Romeo Charlie segue para 1-7. Ah, meu Charlie, desconsidere a última instrução de reinterceptar o final no 7, ok? Mantenha 360 no setor, tem um Boeing da Gol, final de 8 milhas 1-0. Mantendo 360 no setor, meu Charlie. Gente, no 9 autorizado, é por táxi. Autorizado, reportado, é por táxi, 4-0-9. Serra, Serra, Mike, para o localizador esquerda, 090. 90, Mike. Voo no 600 para sequenciamento, curva agora à esquerda, para o A10, limitado pelo lote. Para o A10, limite lote, voo no 600. Sabe da zona final, no 697. 697, torre em 1, no 895. 895, obrigado. Quilo Romeo Alasca, guarde. Serra, Serra, Mike, continua o curva à esquerda, por 70, 070. 070, pode descer? Pode descer para 2000, livre ele. Gol no 600, reduz a 180 nós. 180 nós, 600. Quilo Romeo Alasca, prossiga via corredores, reporte Paripe. Alasca. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 1323. O 924 desça para 2000, Pedro. O no 600 desça para 3000, Pedro. 1013. 600, tem condição de interceptar nessa proa ou precisa de uma proa mais suave? É uma proinha um pouco maior para interceptar. Ok, curva à direita para 50. Pro 50, livre, interceptar gol no 600. Terra, terra, Mike, estabilizou? Estabilizado. Torre 1 no 895. 1 no 895, Mike. Papagol, FI 075 em condições UAS, em condições de voar Paripe na presente, para ingressar no Interlagos. Ok, voe Paripe, desça para 1 no 1500 pés, 1003 ajuste. Seu Juliette aguardando o portão 10. Gente, 1-3-2-2. Voo no 806, pronto, cópia? Pronto, no 806, autorizado, Aracaju, 230, via Golf 677. Decolando 0, curva esquerda, saída Puc Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5406. 777, Aracaju, 0. Esquerda, Puca, Aracaju, 204, 206. Gol no 806. No 806, correto, reporte pronto. Isso, tá. Azul 4089, que eu venho no 06, 320, operando Porto Seguro, estamos prontos. Gente, táxi até através do portão 612, é o Azul 4089. Azul táxi até através do 612, Azul 4089. Ajuste 1013, identifique. Curso localizador, Goro 600. O 924, torre 1 no 895. Boa. Hoje com 10 nós. Pouso autorizado, pistão no zero, Mike. Goro Batalha, 924. Boa, 924, curso em aproximação, número 2 para pouso, ajuste padrão. 24. Autorizado, táxi via Pátio Índia, ajuste no 0 no 3, ponto espera a torre 1895. Autorizado via Pátio Índia, ponto espera 1895, ponto espera 1895. Gol no 328, após o tráfego da Azul, prossiga portão 1-0. Após o tráfego da Azul, prossiga para o 1-0, gol no 328. Gol no 754, cópia. Cópia, gol no 754. 754 autorizado, Campina Grande, 390, via Pesulo 10. Decola no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 1208, transponder 5407. Desce para 2000. Gol no 600, 2000, pé. É, 2000 já está no curso localizador, gol no 600. Pode descer no Glide, então. Decimal 8. Correto, 5407, transponder, reporte pronto, portão 08. 5407, eu transponder, reportará pronto para o de acionamento na posição 8, gol 174. Gol na 697. 697, via Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, gol no 697. Gol 600, chame torre 1 no 895. 895, boa tarde, obrigado, 600. 0 no 3, desça para 1 no 1000 pés. Juliette. Ajuste 1013. E o PESCO 1013, onde eu te amo? Voo 924, check trem. Passa, travo. Autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-80 graus com 7 nós, ajuste 1-0, 1-3. Repouso na 10. Oi, Salvador, boa tarde, Gonomia 00, 3 milhas externo. Curso localizador, Campo à Vista. 7, Gonomia 00, número 2 para pouso, ajuste 1-0, 1-3. O tráfego precede um bombe da companhia, aproximadamente 2 milhas e meia da cabeceira 1-0. Sente visão com o tráfego, Gonomia 00. Salvador, muito boa tarde, ao TP 5447, cliente da OSCA para Brasília, o plano proposto, por gentileza. Confirme, Brasília, Barreiras. Diga, senhor. Destino é Brasília ou Barreiras? É, Barreiras, corrigindo. Gente, um minuto cópia, o TRIP, formação OSCA. Obrigado. Serra, Serra Mike, prossiga Juliette, pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio. Trip 5447, cópia. Prossiga, senhor. Autorizado, Barreiras, nível 200, decola no zero, curva esquerda, saída Momo, Cogbo, após DCT, controle 1208, transponder 5423. Leme 315, reduza 259. Curto. Reporte interceptando novamente a final do 97. 360 pela esquerda, reportado interceptando o 97. Voo 924, no solo 197, direita no 21, decimal 9. Direito 29, 9, 10, 4. Está no 219. 219. Nada. Solo Salvador, gol no 754, posição 8 para push direcionamento. A 8, autorizado, reporte táxi no 754. Para iniciar o push back, reportará para o táxi, gol 1 no 754. 0-0. Para botar 3-4-0-9, ponto de espera no 0, opção. Caso 4-0-8-9, mantém o ponto de espera. Reporte espera, 3-4-0-9. Um no mil pés, quem um no mil pés, ajuste 1-0, 1-3. Mil pés, 1-0, 1-3. O QOMEOS informa o tráfego a 3 milhas da cabeceira 1-7, mantendo espera. Um Charlie 210, Charlie 210, um no mil pés. Sente reporte visual com tráfego. Pés. Bravo, novembro, 2, papai, o tipo do tráfego na vertical da rotatória, 1.500 pés. Confirmou meu Charlie mantendo 1.000 pés. Tirar meio no 4, não presente, oi, dona. Não presente, dona, 4, dona, grava, dona. Tá 3-2-3, boa tarde, ajuste 1-0, 1-3, continua a aproximação, guardando pista livre. Continua na aproximação, guardando pista livre. No 600, só...